jump pitch. Actually, é Charlie no solo aos 3,6. Vai para qual pátio? 2,5, boa. Alfa, ingresse no pátio de aviação geral, pátio 3. Fique atento ao sinalizador. Decolagem autorizada da 10, o vento é 140 graus 89. Decolagem 10, boa noite, 817, decolado aos 37, chame o controle 120 decimal 8, Voyage. 120 decimal 8, obrigado, boa noite. 95, autorização. Ah, na verdade, senhor, gostaria de entrar em contato com a Infraero para vir até a aeronave aqui no PAT 3. Gente, vou informar mesmo, é reabastecimento. Na verdade, é chamar o pessoal para descarregar o avião no Cerca, se não me engano, senhor. Ah, sim, no Cerca, eu irei informar, obrigado. Obrigado, senhor, uma ótima noite. Mete. A zero, direita, Leandro 8, no Cerca. Torres Salvador, bom dia, é o Webjet Whisky Juliette Alpha. Whisky Juliette Alpha, prossiga. Alpha para reboque, do pátio 3 para o pátio principal, posição 3. Autorizado, reposte no término. O Whisky Juliette Alpha, é o melhor, chame para ingressar no pátio principal. Chamará para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Alpha. Fax 3399 com 116 Galeão 4 horas. Cliente, tá livre o táxi via Pat India, chama para decolagem o TAN 3399. Pode chamar para decolagem 3399. Ok, Mike Juliette Charlie, prossiga. Ok, cliente. Agora pro A 250, direita, livrando a formação. Gente, após desvio, Leda. Após desvio, Leda, o no 8 no 7. 3399, pode estar pronto, 1-0. Teste 3399, está autorizado. A linhagem decolada 1-0, venta 150 graus, 08 nós. Decolada 1-0, 3399. Whisky Juliette Alfa para ingresso no pátio principal. Autorizado, Whisky Juliette Alfa, Tailgate 3. Ok, Alfa ciente. Simples Recife, gol, 8-7. Obrigado, boa noite. Boa. Três, decolado aos 4-5, chama o controle. 120, decimal 8, boa viagem. 08, obrigado, bom dia. 3399. Bom dia. Salvador, tá 3399, bom dia. 3399, bom dia, contato radar, subo para nível 360, saída da El. 360 da El, 3399, pode levar direto da El? Autorizado, direto da El. Alfa, reboque finalizado. Bom dia, obrigado. Gente, Juliette Alfa, bom dia. Bom dia. Recife 251, alterne 133-25. Recife 1325, então bom dia, 3399. Bom dia. Tá.